Ματί, ο Πόντς, πέρα από μια τηλέδα. Decola da 1-0, da primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Zumbi, aciona 5562, controle 1-1-9, decimal 3-5. Vitória. Marquei com o Vitor, é ponte vertical da rotatória, altímetro 1-0 no meia. A vertical da rotatória, 1-0 no meia, Vitória. Vem aqui, Mike, a porta no ponto de espera, pista no 7 como número 2. Salvador, é o mapa meu mãe que é com o Vitor, vertical, rotatória. 8 reduzido para 2009. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste 10115, autorizado procedimento NDB. NDB autorizado, descendo para 2000, azul 4207. Está aguardando devido ao aeronave laboratório check, é, mantendo o setor sul agora do aeródromo. Salvador, o Papa Romeu, Mike, é com Vita. O Yankee Delta Charlie chama o solo, 12.9. Confia na nave que chamou anteriormente, o Mike e o Vitor. Mike é com Vita, vertical, rotatória. Afirmativa é ponte curto, final, pitch no 7, o Mike com Vita, altímetro 10.15. Vai reportar curta, final, 10.5, Vita. Sobrevoou na paralela, altitude de 500 pés, decola da 1-7, segue litoral sul, aciona 0135, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Uno 630, vento 130 graus, cono 09, autorizado a decolagem de piscina 0. Deve decolar 0, 630. Vito tem condições de agilizar para corrigindo. O Mike com o Vito mantém o presente setor. Lidera a nave da Azul. A aproximação agora no 0 para evitar pulo simultâneo. Faça um 360 pela esquerda. O Mike com o Vito. 360 curto. O Mike é com o Vito tem condições de pousar na cabeceira da 17, se é autorizado. Tem condições de agilizar para pouso pairado na cabeceira da 17? Afirmativo, Vitor. Sente mais corrida autorizada, então pouso parado, cabeceira 17, o vento 140 graus, 09 nós, agilizando. Ok, vai agilizar, parado na cabeceira da 17, Vitor. Azul 4207, complete final, chame torre 118, decimal 95. 18, 95, obrigado. O azul 4207 na escuta da torre, Salvador. Azul 4207, final 4 milhas, sem baixo travado. Afirmo, 4207 da Azul, informa sua esquerda, helicóptero, um Sikorsky 76, não interfere na sua aproximação, o tráfego irá elas a pouso pairado sobre a cabeceira da pista auxiliar. O vento em Salvador 140 graus, com 09 nós, altímetro 10.5, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, 4207 da Azul Airlines. Autorizado, Azul 4207. Uno 630, aos 40, decola de Salvador, controle 120, corrigindo. 119, decimal 35, controle, Uno 630, bom voo. 630, obrigado. Entra da Zé Charlie, torre. Bom dia, Uno 630. Uno 630, conta do radar na decolagem, se vê manter nível 370, saída Puca. Matias, pode aprovar a Puca, está presente, o Gol 630? Mantém perfil da saída, Uno 630. Matias, mantendo perfil 630. A gente foi confundido aí com o Mac Delta. Informa um tráfego, posição de 2 horas, 7 milhas, rumo oeste, um bandeirante está mantendo 2.000 pés. Como é que vai ter condições de livrar sem interferir com os dois tráfegos? Então, até o 4-4, seu solo aos 4-2, ao chat na frequência livre, o Mike Coviton. Tudo com fãs visuais, eu não 1.500 pés, se aposta no através de Paris. O vento no 40 graus com 09 nós. Azul 4207, no solo aos 4-2, direito ao livrar, chama o solo no 1-2, 1-10, 9. 2-1-9, azul 4207. O Bravo Kilo Isca tentando o Eco Charlie 35, ingressando agora via Aragramar à sua direita, tá livre o ingresso. Cabeceira no 7, ali mantém o Bravo Kilo Isca. Solo azul com a 207, livrou. Pato 207, via Alfa, repartindo a Juliette. Via Alfa, vai chamar essa Juliette azul 4207. Então, o salvador com o 621, está no gate 1, não para para os pés de equipamento. Quantos pés autorizados para o procedimento terminal? 3.500 autorizados para o procedimento terminal. Gate oficial, Vitor 366, está 31198. 321? Vai ter que aguardar, o avião está no 2, já está autorizado a iniciar. Só que a gente está aguardando com o 621. É o Papatango Yankee, Delta Charlie, bom dia. Para o posto de estacionamento. Coordenação com a equipe de São Alexandre para o táxi, gol 648. Galeza coordenando o gol 648. Descambio Parque Escudão. Entre na linha do litoral, inicialmente na escuta do controle. Dale. Confirma a altitude que irá manter? 500 pés. Então, é com o Zulu November, confirma a intenção, prefere sair no forte ou na Xé? Bravo, que lise, pronto. Zulu November. Gente, Bravo, que lise, autorizado a decolagem pista no 7, o vento 130 graus, quando 2 nós. Após a decolagem, manterá, mantém a perna contra o vento da pista no 0. Gente. Vai guardar essa direto, 4207. Então, 3198, chame agora a torre, 198, decimal 95. 295, 3198. Então 3198, bom dia, altímetro no 0, 1, 5, é, quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso. Temos dois tráfegos, um agora à sua direita, helicóptero, aqui nos pés não interfere. Segundo tráfego é um Charlie 150, acaba de decolar da pista ali e manter a perna contra o vento da pista 10 sem interferência com seu pouso. Então 3198, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus com 10 nós. Nível 3198. Afirmamos, nós temos um Airbus 320 aproximado. Aqui, vou aguardar. Confirme, por favor, chamei 6140. Confirmo, 80, 80. Gente, autorizado táxi via Índia, Alfa, até o Ponte Fera, na pista 10, quando lá chamei torre 18, desse 195, ajuste no 0 no 5. De Alfa, 295, 0 no 5, 0. Para o táxi, temos 7-2 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alterna Salvador. Azul 4207 autorizado. Desconsidere azul 4207. Gol 1648, autorizado táxi via parte 1, Índia, até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 18 decimal 95, ajuste 10-15. Estado no 05, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10218-95, voo no 648. Fala o voo no 62, você tem previsão? Dan 3198 no solo 48, ao liberar, chama o solo em 121, décimo 9. Uma após a passagem do tráfego da companhia Sacalda, em coordenação com a equipe de São Luís, chama para o táxi. Gente, após a companhia, chama para o táxi, no 121. Uma agora de qual é que o volume vem, né? Fala, Dan 3198, ele vai na sua. Azul 4207 manterá a posição aguardando a liberação do portão 1. Vai aguardar 4207. Paulo, San 3198 liberou na sua escuta. San 3198 autorizado táxi via Alfa, reporte em Estagilete. Reporte em Estagilete via Alfa, 3198. Salvatão vai com o Zulu na venda, ponto cópia. Patão Eco Zulu November é autorizado a Lagoinhas, altitude de 3.500 pés, decola da 35, manterá proa norte, aciona 0145, controle 119.35. Luiz, que mantém a linha do litoral, agora no corredor forte, e chama o controle, 119.35, bom voo, grato, bom treinamento, até a volta. O Xenem 140 mantém o ponto de espera devido à aeronave laboratório checando o ILS piso 28. É, toma o ponto de espera, não fazer. Pelo isso que materou no meu pé, não correu de forte. Prossigo, amigo. Táxi um pouquinho mais à frente aí, por gentileza, fim de não interferir com o colega da guarda. Afirmativo, gol, 6-4-2. Grato. Bravo, Kilo Índia após Alagoas e forma interferência. A informação do Papatango Bravo, Kilo Índia. Bravo, Kilo Índia. Bravo, Kilo Índia, no momento foi Camaçari após irá seguir para o Forte. O Kilo Índia ao controle. Papatango, uniforme Tango Selva, mantenha no setor. O Tango Serra Alfa é manterá a Paris. E a Paris fica o couro pela esquerda. Confirme para o controle. Papatango Yank Delta Charlie. Fica Yank Delta Charlie. Estou aguardando aqui para seguir para o parque de exposição até o final de semana, né? Mantendo o setor por mais 3 minutos. 3 minutos? Confirme. Grau 089, Zé Vilão November. Delta 7 pode prosseguir. Delta 7 pode prosseguir, táxi. Azul 4207, autorizado ingresso na Juliette. Atente o gol taxiando. Portão 01. Atente, 4207. Tan 3198, seguirá o Embraer da Azul. Portão 0341. 0 Kilo Whisky, foi pra trás do... Ô, Léo, tá 3198? 3198, por cima. Ah, curiosidade, tá tendo algum sequenciamento aí pra decolagem? 119.35. 19.35, novembro. Bom dia, Azul Novembro, decolado na sua escuta. Patango Azul Novembro, subindo para o 035 para o Anorte. Assim que é possível, informe o estimado para o pouso. Está estimando o pouso em mais 20 minutos. Autoriza direto, senhorita. A ideal é 022, mantendo 035. 1-0-9-4, informação em curso ainda, aguarde para a cópia. Sente o da Índia, aguarde, 1-0-9-4. Charlie Mike, na chegada Amã, lista até o 060. Alfa Charlie Mike, não copiei essa mensagem. O número 648, solo? Corrigindo a torre? Eu sigo no 648. O senhor foi dando a informação à Avianca que se encontra certo, não sei se o senhor estava na frequência. É, a devida demora devido ao aeronave laboratório checando a LSP-28. Por isso o motivo da espera. Afirmativo, o senhor teria uma previsão, voo 628? Para 648. 3 a 5 minutos, no máximo, ela já se encontra na curta final da pista 28. 3 a 5, muito grato, vamos 648. Bruno 094, pronto, cópia. Pronto, cópia, Bruno 094. Bruno 094, autorizado Fortaleza, via Zulu 19. Nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída mão, transição Froti, aciona 5005, controle 19.35. Voo 1094, autorizado Fortaleza, 370, pela Prisolo 19, decola da 10 curva esquerda, na mão Froti, 5005, transponda, controle 19.35, voo 1094. Bona 094, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Alfa, reporte de Falcon Campos. Decolagem, piscina 0, Oxenia 1140, autorizado ingresso, decolagem, piscina 0, vento 1140 graus, com 10 nós, altímetro 1015. Além da escola 6140. A chegada a Mari, isso até o 050, e posso querer fazer o NDB da UNO, NDB do Lutão 10, Renato. Após o TAP ser autorizado, o TAP 366. Salvador, na 015, no 1561. Vamos para Alfa Star Mike, reporte cruzando o nível 1100. Alfa, está avisado com o campo? Afirmativa. Confirme? Afirmativa. Chame torre 18.95. Torre 18.95. Zero no zero. Ali mantendo no zero, igual no 642. Pai Uniforme, Tango Serra Alfa, reporte curto, final pista 17, altímetro 1015, pista em uso é 10, venha para cheque 140 graus com 09 nós. Reporte curto, final pista 17, Papai Uniforme, Tango Serra Alfa. As informações, reportará a curta final, nacional. Torre, muito bom dia, gol no 621, no ponto de espera da 10. Gol no 621, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Oxenia 1140, decolado de Salvador 00, controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado, 1140. Voo no 648, mantém a cabeceira 10, previsão de decolagem em mais 4 minutos. Gente, voo no 648, mantém 10. CP 5595, Índia, confere. Porto Seguro 200, pronto, cópia. CP 5595, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, nível 200, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto, aciona 5006, controle 119.35. A Telemark é forte, cruzando 5.500. Bom, no 791, irá fazer o NDP do Luta 1-0, é Renato. Pode ser, será autorizado. Boa noite, 64, bom dia, na chegada Mari, de Saúl 070, irá fazer o NDP Zulu da 10, Hernado. E que ela de fato será autorizada, Hernado. Ativa, ele é esse escapão. Promotor, bom, no 094, por apoio de vexamento, portão 04. Bom, no 094, coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, bom, no 094. Costuma ver, prossiga. Autorizado, pouso, pista 17, o vento 140 graus, com 10 nós, tráfego avistado. Livre pouso, tráfego avistado. Passagem Mike, vista para 1.506, reporte atingindo. Bona 791, informa o tráfego à frente, a 8 milhas, é o Papa Alfa 30, irá ultrapassá-lo. Tráfego está mantendo 050. Regulagem, pista no 0. Está livre, decolagem já no 0, gol no 642. Gol no 621, pronto? 621, pronto. Após a rolagem do 737 da companhia, Lima tem capoeira no 0. É, você pode olhar e manter o 621. É, Torre, acerto a esteira de reto, voltando o sinal para o curto final. Não compreendi a informação. Acerto a esteira para esteira de reto ao Sago Serra Alfa na curta final. É 61140, chama Recife, na frequência 2685, alternativa 25.45. 2685 e o outro? 2545, essa é 6140. 2545, obrigado. O 864 desce até o 050. Volume 648 ao 05 decola, controle 19.35, bom voo. Controle 19.35, uma boa tarde, gol 648. O Papa Tango, Cogino, Papai Uniforme, Tango Sierra Alfa, no solo ao 05. A informação de esteira era devido ao golpe tricolor? Porém, não chega a interferir na cabeceira 17, não, o uniforme Tango Sierra Alfa. Seu solo ao 05. Observe na frequência livre, até a próxima. 1-809, sua vitória para o secretamento, mantém a prova. 0, você aprovou, gol 5-6. Gol 1621, vento 150 graus, cono 09, autorizado a decolagem, Bristol 0. Decolagem, gol 621. 6 no pé. Gol 035, limite a lote, descendo para 351. Corrigir, o limite é a magnética 080 de Simbra, desculpa. Movendo, senhora? O limite é a magnética 080 de Simbra. 080 de Simbra, senhora. Não. Marca quarto. Como o 561 vai se considerar a instrução, é agora vai voltar a vida 366 e mantendo 3.000 pés. 3.000, 3.666, o 864, desça para 4.000 pés, redução para 2.109. 4.000 reduzindo 864. 1.791, redução para 2.109. Luna 094, autorizado táxi via Índia até o porto de espera da pistola 0, quando lá chama torre, 1 noite decimal 95, ajuste na 095. Na 095, via Índia, chama 1895. Ou na 094, obrigado. Alfa Charlie Mac, reporte vertical da rotatória, altímetro 1095. Luna 621-07, decola, controle 109.35, bom voo. Obrigado, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, gol 621, cruza 1500 pés. Luna 621, contato radar subindo para o 360, lá sobre Itaial. Sustiu na pura de Itaial para o 360. Luna 561, está autorizado na Serra Vita 366. Autorizado 366, gol 1561, descendo para 3000. Reporte curta, final pistão 7, Alfa Charlie Michael, altímetro 1095, para cheque o vento 140 graus, com 11 nós. 791 vai manter o serve 367 e aguarde. Na prova 67, aguarda. Desce para quanto? Desce para 050. 050. Luna 791, vetoração para o sequenciamento, curva à direita na proa 240, seu limite é magnética 120 de cima. 240, limite a 120 de cima. 1864, redução para 1809. Reduzindo, 64. O gol na 791, redução para 1909. Está reduzindo, 791. O nome 648 chama CIF na frequência do 2085, alternativa 25.45. 2685, alterna 2545, o nome 648, bom dia. O nome 561, desça para 2500, reporte Serra Vida 366. 2366, autorizado para 6.000, senhora? Autorizado e desça para 2500. 2.500 confirmado para o gol 5 dela. Gol 1864 vai descer para 3.000 e eu vou encerrar Vito 3.66. Direto 3.66, 3.864. Yankee Delta Charlie ao controle. Prossiga. Volte para o litoral. Ok. Zona 7, baixar travado, papapapá, o Charlie mais. Alfa Charlie Michael, altímetro permanece 1.095, vento 1.60 graus com 11 nós. Tráfego avistado, autorizado pouso, piso no 7, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie vai. O 1.091 desça para 4.000 pés, o ajuste é 1.095. 4.000. 1000, no 0957, no 0. Tá passando, Zé, Vitor 366, gol 561. Gol 561, complete a aproximação final e chame torre, ONU no 8, Bismo 9, fique forma que é um helicóptero, mantendo 510, próximo ao marcador externo. Gente, vai chamar 1895, 561. Controle Salvador, muito bom dia, vou no 094, passando 3000 para o 370. 094, contatado, ativo para o 370, sai da Momo. Da Momo, no 370, 094 para da Momo. Tank Delta Charlie, para manter o litoral azul. Uma 791, redução para 1809. 80, 790. Uma 791, curve à direita, corrigindo à esquerda, na pro 190, limite permanente. 90, 791, sempre, mesmo limite. Igual 368 e completar, senhor? O gol na 791 está autorizado do Terra Vito 368. 68, obrigado. Controle pode coordenar junto ao centro à proa do Protis, do gol no 094? Podemos coordenar, gol no 094. Obrigado, guarda. Alfa Charlie Mike, no solo do Salvador 12, eu já sou na frequência livre até a próxima. O gol 1-5-6 está passando 372, baixada, vaso visual. Golo 561, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, 3.005 metros à disposição. O vento 1-4-0 graus com 0,9 nós, gol 1-5-6-1. Ele está usado pouso na 1-0 para o gol 1-5-6-1. Uma 094, autorizado a Buco. Boa, na prova de Buco, grato, uma 094. Salvador Azul 407, informação, Júlia. Autorização para Rio de Janeiro, 340. Confirma. É o Azul 407, autorização para o RJ 340. Autorizado. Bola 79 uniforme que seguirá o tráfego na sua posição de 11 horas para 6 milhas é um Boeing 638 a gol. 79 no centro. Sinalista para 2.500 e reporte passando terra vida 366. 2.500 são livre procedimento, reportarei 366. Passou 366, 864. Boa noite, 64, complete, chame torre 18995. Boa tarde. Autorizado para o Rio de Janeiro 340, viagem do Lu 10, pista 10, decolagem, primeira curva à direita. Dael Leda Bridge, a saída 40, 5012 o transponder e 1935 controle, usou 4207. Chama na pronto para o pushback funcionamento. Procedimento correto, chama para push funcionamento azul 4207. É posse a VIX 372, baixado travado, número 2 na aproximação, o time entrou no 015. A 791 está autorizado a descer para 2.500. Gente, vai descer no perfil aqui, senhora. Obrigado. A Full Kilo Índia desça para 4.000 pés, o ajuste é uma 015. Salvador, bom dia, igual 1561, ligou nosso escudo. 1561, autorizado táxi de Alfa, repórter de vigilante. DB Zulu da 10, Hernando. Pode estar para ser autorizado a errar. Uno 864, baixa travada. Graças a Deus, senhor. Autorizado, pouso então, pistão 0, 3.005 metros à disposição, o vento no 30 graus com 09 nós. Livre pouso na 10, 12, 1864. O senhor confirma que passou alguma informação com relação à interdição parcial de pista? Não, negativo, nenhuma interdição. Ah, desculpa, houve coisas aqui, obrigado. A única interdição é das taxiways. Complete, chame torre 1895. 795, bom dia. Passou agora no 791, bom dia. 1791, reporte CA Victor 372, baixar travado, altímetro 1015. Portarei 72 baixo travado, 791. Desce para 2.000 pés, bravo seu índio. Cilindro autorizado NDB Zulu, da 1-0. Eu tenho 1864, seu solo 18, já liberou pista, ingressando na taxa Alfa e chama o solo em 121, décimo 9. 72 e mais travado, 79. Termo Guno 791, visual com 737, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1.50 graus com 1.0 nós, altímetro PNS 1.0.95. Repouso na 1.0, 791, obrigado. Bravo, Kilo, está visual, caldo zero. alternativa, senhora? Torre 198-195. Transfere a torre 198-195, Bravo Kilo India. Subi 5595, autorizado táxi via pátio 1 Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118-95, ajuste no 015. Ajustado 10-15 pelo 1-2-118-95. 10, altímetro 10-15, Bravo Kilo Índia. Voltará a curta final, Bravo Kilo Índia. 1791 no solo 21, direita, ele chama o solo 121, 19. Direita vai liberar 219, igual 1791. Como é que o Vitor aguarde para a cópia? Gol 1162, após Itapes, vou encerrar Vitor 3. Meia meia, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Após Itapes, encerra Vitor 366, desça para 3.000 pés, com 015, 1162. Mike Eco Vitor, pronto, cópia. Conforme o Mike Eco Vitor, autorizando Manati, altitude de 1.000 pés, decola da 17, com curva pela direita, segue corredor Axé, aciona 0134, controle 119-35, torre 118-95. Machado travado, Bravo Kilo Índia. Mike Eco Vitor, cotejamento correto para acionamento táxi, chame torre 118-95. Ador, eu tive 5595, ponto de espera, pronto decolagem. O tempo 5595, visual com Papa Alfa 30 na curtíssima. Visual. Após o Papa Alfa 30, ali mantém cabeceira 10, trip 5595. Mike Eco Vitor, reporte para o táxi. Bravo Kilo Whisky no solo aos 25, corrigindo, Bravo Kilo Índia, perdão, no solo aos 25, direita, libera e chama o solo em 121, 19. Como é que o Vitor não escuta? Gol 1162, desça para 2500, reporte, passando Serra Vitor 366. 2500, para travar 366, 1162. Juliette, pátio 1, na Lima, Chame Torre, 198.95. Bom dia, Altan 3191, com informação Juliette, autorização para o Galeão. Altan 3191, Juliette confere, Galeão 340, pronto, cópia. Pronto. Altan 3191, autorizado Galeão, via Pizulu 10, nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, pós, direto bridge, aciona 5025, controle 199.35. Autorizado 340, via Pizulu 10, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, aciona 5025, controle 119.35, Altan 3191. Altan 3191, cotejamento correto, chama para pista de estacionamento. Chamará 3191. 5, bom voo. 1935, obrigado e até já. Até. Salvador, boa tarde, gol 1162, 3.5 milhas, Serra Vitor 372, baixado, visual. Gol 1162, reporte Serra Vitor, baixado, travado, altímetro 1095, Serra Vitor 372. Reportaremos 372, baixado, travado, 172. Controle Salvador, boa tarde, o Trip 5595. Trip 5595. Boa tarde, eu tava radar subiu para 200, após 2.000 pés direto líder. Muito grato, após 2.000 pés direto líder para o 5.5.5. Yankee Delta Charlie, diz que abandona o setor no momento e foi para o litoral sul. Controle, o 5595 está liberado da recepção do 130. Confirme. O 5595 está liberado da recepção da 20ª milha acima do 130. Livre. Grato. Pushback acionamento, 4207, azul. Livre acionado, pushback azul, 4207, chama para ataque. Livre, pushback acionamento, chama ataque. 207 azul. Solo Salvador, é o SAN 3895, informação Juliette. SAN 3895, Juliette confere. Guarulhos, nível 340, pronto, cópia. Pronto. SAN 3895, autorizado Guarulhos, via Pizulu 16, após Belo Horizonte, após direto trigo, após conforme plano. E voo nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5023, controle 119.35. Autorizou 340 Guarulhos, na da Euleda Bridge, Pizulu 16, BHZ, direto em rota, decola da 10, curva direita, 5023, 1935, 3895, na posição 3. SAN 3895, confirme o transponder e a saída. Sael Leda Bridge, transponder 523. Gente, cotejamento correto, chama para o estacionamento SAN 3895. Chamará. Taxi Oscar, altímetro 1015. Quilo Índia confirmando é Bata? Gente, ingressa primeira esquerda. Corrigindo. Ingressa primeira esquerda, via pista, repórter liberando para Bata girando na medida do possível. Jave 27. 1162 no solo aos 31, direito 121, 19. Direito 219, 162. Jave 27, baixar travado? Ainda não, Jave 27. Reporte quando baixar travado, altímetro no 095, temperatura 30 graus. Para cheque o vento 130 graus com 109, Jave 27, reporte baixar travado. Jave 27, agora baixar travado. 1162, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1162. Agora 17, irá o mesmo trapo, irá liberar para Bata. Após, ali mantém capacidade 17, mais que o vento. Jive 27 baixou e travou? Baixar travado, repouso. Afirma, autorizado, pulso, pista no zero, vento 120 graus com 109, o altímetro permanece no 015, Jive 27. 27. Gente, grato pela agilidade e até a próxima. Mac com vento, mantém a posição. 3191-05, solicita partida na presente posição, posterior post-track. Tá, 3191, sente, livre acionar, chama para o push. Chamará para o push, 3191. Gol 1162 autorizado ingresso na Juliette, portão 10, no través do 08, atente ao follow-me. Autorizado ingresso pela Juliette para o 10, no través do 08, atente ao follow-me, 1162. No solo aos 34, intenção de parte militar? Debativo. Sente ao autorizado. O MacTrack liberado no taxi até o parte militar. Ao estacionar, frequência livre, Jive 27. Jive 780 livre no parte militar. Táxi 4207, está alternando Campino, 410, D. Azul 4207, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista na 0, quando lá chame torre 198, direção 195, ajuste na 0, 95. Com o Vitor, decolado de Salvador 35, prossegue agora com controle em 19.35, bom voo. 19.35, operado. Controle Salvador, com o Vitor, decola com curva direita para o 35, Mike, é com